4071, chame Recife 1251. Recife 251, 4071. Nave decolada 53, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, 1889. Oceano 313, 30 milhas e autorizado para 4 mil. Autorizado para 4 mil, 393, exatamente. Controle Salvador Gol 1889. 1889, controle, meu cordial. Contato radar, vamos encurtar essa trajetória para Tom Jobim. Direita Leda, faz Leda Bridge. É extremamente necessário? Não, o senhor pode cumprir a saída, daí é o Leda Bridge. Daí é o Leda Bridge, eu prefiro, viu? Eu prefiro. Não tem problema nenhum, não, o senhor pode cumprir. Obrigado, boa noite. Ano 313, reautorizado para 2 mil pés. Reautorizado para 2 mil, 313. Tucano 313, passa a Bahia de Aratu, reduz a para aproximação e cheque pré-pouso. Cheque pré-pouso, cheque pré-pouso, Gol 1889, chame Recife 1251. Recife 251, 1889, boa noite. Boa. Autorizado, você tem esse táxi para o táxi para chamar em 26? Livre, para o táxi chamar em 26, para o meu trabalho. Oceano 313, está 4 milhas a noroeste de Simbra, está autorizado a iniciar curva à esquerda para aproximação, checar o trem e aguardar a transferência. Afirmativo, aguardando transferência, autorizado a aproximação. Oceano 313, chame a torre, 1186. 86, grato. Boa. Oceano 313, transfere. 6313, reposto no externo, baixada travado, vento no 60 graus, 10 nós. 3, baixada travado, 3 nós. É 3-1-3 do chinelo, passando estéreo, baixar, travar. É 3-1-3, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 60 graus, 9 nós. Autorizado, pouso, pista 90. 1604 para o site. Uno 57 a bordo. 3 horas e 39, recife. Táxi India e Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência novamente para decolagem. India Alfa, botar a ponta para o 0604. O 3305 é o controle de Salvador, meu cordial, ajuste agora. 1021, vou em Duna, desça agora. 4000 pro ILS. Duna 4000 ILS, senhor Manoel. Ali não tem. É 313, falou 05, direito, 219. Direito, 219, 6393. Você não me escuta? Eu não falo, minha 313. Estou na Alfa. Eu sei, ataque com Alfa Juliette, passou 04. Alfa Juliette para 04, tá? Voo 604, livre de decolagem, cabeceira 10, vento no 50 graus, 89. Vira com a 90, voo na 604. Decola 07, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 1604. Controle Salvador, eu vou no 604. O 604, controle, contato rodando. 9907 Salvador, desça para 5000, ajuste no 021. 5000 ou no 021, no 9907. A 3305, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS, é o 3305. Controle Salvador, na 076 com a Zulu. Zulu 076, desça para 6000, ajuste no 021. 6000, confirme o ajuste? 1021. 021, 7. Boa noite, Web 6747. Informação Zulu, autorização de tráfego. Sim, meu tio, cópia 6747. Tom, consiga? Só um minutinho, tá? Obrigado. Minha 747, pronto, cópia. 747, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, VP Zulu no 6, BHZ, trivia após confirmar a rota do plano. Da Eule da Bride a subida, curva à direita após a decolagem, 5131 é o código, 1208 é o controle. 6747, autorizado Guarulhos, conforme nível 360, decolando com curva à direita da Eule da Bride, VP Zulu no 6, BHZ, trivia. Conforme, 5131-1208. Correto, chama da puxa sanar. Obrigado. Total 9907, Duna 3000 autorizado. Duna 3000, obrigado. Duna pro total? Direto. Direto, direto, Duna. Autorizado, chama para início de ataque. Autorizado, chama ataque, 6747. Desça para 2000. 2000, 9907, no 021, né? Positivo. No 021, obrigado. Volou 076, sem restrições, até 3000. 3000 direto, 076. Azul 4235, desça para 5000. Ajuste no 021. São 3305 em aproximação, reduz a checa trem, torre 1986. 186, grato. Torre Salvador, 3305, baixada e travada. 3305, pouso autorizado, cabeceira 10, vento não 50 graus, 8 nós. Pouso autorizado, 10330. O 6747 da web, 104, a bordo 355, com fim para o DAC. Táxi autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chama nessa frequência para decolagem. Pátio Indy Alpha, chama no ponto de espera pronto, 6747. Total 9907, passa a Bahia de Aratu, reduza para aproximação. Atendeu a reduzir para aproximação, total 9907. Aqui para Pouso, obrigado. Total 9907, está autorizado curvar à esquerda para interceptar a aproximação e ali.